roubaram nosso ouro, mataram nossa gente, tomaram nossa terra. Já gritei sobre o monte toda a minha dor. Quando a luz, quando a dignidade, e quando retornarei, e quando te encontrarei, não sei o que será de nós, o que farei contigo, em Deus me refugiarei. Deus, eu te amarei. Já deixei no deserto toda a minha mágoa. Já gritei sobre o monte toda a minha dor. Quando a luz, é quando a dignidade.